total 9991, chame Recife no 2545, alterne 126825, alterne diretamente com o mesmo. Matheus, agora é semana 1255-2685, total 991. 125, decimal 45 primário. 2545 primário, bom dia. 3517, essa é a identificação, chegada bom, se deu para 4 mil pés, ajuste na 091. Zona 995, essa é a identificação, chegada a Bonfim, desce para 4 mil pés. Ajuste na 091. Negativo, mantenha a chegada. 804, essa identificação, chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050. Gol 804, retusa para 259, sai de tráfego 8 milhas e meia. O Boeing 738 da Gol cruzando 200 para 040. Mantenha a chegada, está 3597. Afirmativo. 3597, desça para 2 mil pés, permanece 1091 no ajuste, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reporte estabilizado. Informe velocidade. 1804, inicie redução para 220 nós, número 3, na aproximação. 2309, iniciando 804. Ouro 995, desce para 2 mil pés, ajuste 1091. 2011, 1804, desce para 4 mil pés, ajuste 1091. 4.011, 804.